mais. Vamos sonorizar ao vivo, Tempero Cheiro Verde. Fala, Vicente, Lamparinas, pá, pizzaria. Alô? Alô? Eu liguei só pra ouvir tua voz. Alô? Eu também tava pensando em nós. Alô, Cacá. Você, foi demais a noite que passou. Me amou de um jeito tão voraz. Não fiz demais, só te dei o meu amor. Maravilha! Dale! Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz. Alô, eu também tava pensando em nós. Você, foi demais a noite que passou. Me amou de jeito tão voraz. Não fiz demais, só te dei o meu amor. Mas você me completa. Eu te compreendo. A sua flecha acerta no meu peito. Menino, a sua ausência aperta no meu peito por dentro. Para, Dudu! O teu beijo conserta meu coração que está sofrendo. Mas quando a gente faz amor, você me dá carinho, te peço calor. Você pede que eu não te deixe mais sozinho. Mas você sabe de cor meu jeito e meus desejos. Eu bebo teu suor, me lambuzando no eu bebo teu suor, me lambuzando nos seus beijos. É aviões ao vivo. Rapaz. Não, tudo bem. Minha amiga Socorrinho, um beijo pra você. Dê um beijo na água. Na águia, viu? Um beijão. Alô, Valci. Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz. Mas foi demais a noite que passou. Me amou de um jeito tão voraz. Não vi demais, só te dei o meu amor. Mas você me completa. Eu te compreendo. A sua flecha acerta no meu peito. Teu veneno, a sua ausência aperta no meu peito por dentro. O teu beijo conserta meu coração que está sofrendo. Se eu te der amor, você me dá carinho, eu te peço calor. Você pede que eu não te vejo mais sozinho. Você sabe de cor meu jeito e meus desejos. Eu bebo teu suor, me lambuzando nos teus beijos. Eu bebo teu suor, me lambuzando nos seus beijos.